Side up. How much is it actually going on around this? 7308, Summer Delta, and 87 Alpha, going to get it. Afirmativo, siga via Alpha, Juliette, Pátio 1, até o ponto de espera da ONU 0 via Índia. O ponto de espera, contact Torre 1 com 1895. Decolada 63, controle 1-2-0, decima 8. 6-0-8, 6-0-8, bom dia. Estrutura salva, boa tarde, 8-6-2-1-3, circulando 6-1. 6-1-3, contato na decolagem, subo na antena, medo de voo 3-6-0, posso cruzar 2-1-10, direto, flita. Voz 2-1-0, 6-2-1-3. K229 autorizado para seguir até a parte 3. Velho K229 autorizado seguir até a parte 3. 1962, no tempo do Juliette. Ah, mantém essa da Juliette, vamos lá, Passagem na América, pode ingressar, bom, 9-2. Atendo, Juliette, portal 07. 07, obrigado. 6-2-0, 6-2-1-3, subestrito ao nível de voo 3-2-0, direto da GEL. 3-2-0, direto da GEL, 6-2-1-3. 8-0-8, está autorizada a linha em manter, 1-0, reporte para iniciar a corrida. Sete. Limpo 08, está presente, está autorizada a corrida com abortivo, o vento é 1-0-0 graus, 1,5 de nós. Salvador. Muito boa tarde, eu chamo 6254, seu tamanho. 6254, boa tarde, informação mais, confere, um minutinho, cópia. Então agora vai ser paralela, próxima parte da parte, 510, 130, questão no zero. Platform iniciando o sobrevoo, já tem o meu voo. Tomará no sobrevoo, voo. Dois, mais confere, prepare Momo, transição frotti. Momo, transição frotti. 08 Alfa, Juliette, Patiuno, Índia, ponto de Sera Torre. O 6254, copiando. 4-4, 6254. Autorizado, Serra Bravo, Romeu, Juliette, Piotas do 44, nível 360. Decolagem pista no zero, faz decolagem curva à direita, perfil de saída da El, lenda após o aperto seguro. Transponder 5041, no controle Salvador 1-2028. 360, Rio de Janeiro aprovado, Piotas do 44, 10 curva à direita da El, lenda após o seguro. 5041 no transponder, 208 no controle, 6254, está na ponte 3. Correto, 6254, chama o Santos. Tomarei. 132 na minha cópia. Chamou o 3216? Assim, pronto, cópia. Pronto, 3216. Autorizado, aeroporto de Pinto Martins, via 2119, Bangu, DCT Abuco. DCT Fox Lima Zulu. Nível 370. Decolagem piscina zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Transponder 5035, controle Salvador 120, versão 8. Autorizado com a linha 370. Decolagem ao zero, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Perfil de saída Froti, 119, Salvador, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti. Decolagem 5035, controle 08. Correto, chama o pushback, acionamento, vai ficar no 312 no meio. O meu Golf Victor, perto do radar, passando o Coral, mantém 110, o nome zero, precisa de chegar na margem, chama no ponto da descida. Passare 2230, Mike confere, Árvore Elétrica prepare, aguardando cópia. Árvore Elétrica aguarda cópia 2230. 254, pushback, pushback 3. Confirme. Puxa, né? 254, pushback 3, autorizado, portão 3, chame táxi. Lembrando, na escuta permanente, eu dou uma boa. Dois, dois, dois, três, cópia. 771, pela edificação, cruzou de Chile Alemari, chame no ponto da descida. Autor Romeu Wolf, para instruções, chame a turma em 118 decimal 95. DCT Vitor Charlie Oscar. Transponder 5044, controle Salvador 120 decimal 8. 5044, Pesado, escada da confiança, conforme o alto do plano, nível 180, decolando 1-0, curva direita, meio da árvore, eleva, após o pelo, após o direto confiança, escada de subir, 5-0-4-4 e 1-2-0-8 ao controle, passaria 2-2-3-0. Corre a chão, puxa, vai cancelamento. Camarada, 2-2-3-0. As próximas paralelas, sem interferência, com o eixo 1-0, mano, escuta permanente. Senhor Romeu Golfo, para informação, temos um P3 da Força Aérea decolando agora, vai ingressar no circuito de tráfego a 1500 pés, o circuito de tráfego da 1-0. Mantenha essa separação com o tráfego. Vai manter a separação e na escuta permanente, Hotel Romeu Golfo. Certo. Por favor, 23, 2-1-6 para o Pichibé, estacionamento no 4. Número 2 no setor, Câncer, 2-1-6, aguarde. Guarda. 5-0-8, decolando ao 5-4, ingresse na perna do vento da 1-0, chame para a girar a base. Ingressar na perna do vento, chamará para girar a base, 5-0-8, correto. Vê se mantém o nível de voo 1-0-0. 1-0-0-2-7-7-7. 5-0-8, torre. Bem, para informação, temos um helicóptero sobrevoando aqui a região do parque de exposições, bairro da Paz, a 500 pés. Ok? Não vai interferir aí no eixo de aproximação. O ideal é que se eu tiver condições de fazer base curta, seria o ideal aí para evitar o tráfego. Afirmativo, para coordenar, vamos tentar. Sim, saque aprovado, está ponto de espera na 1-0, direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-9-5, NH na 0-1-4. Direita Índia, ponto de espera 295-14, confirmando o POB 1-0-7-6-7. 1-0-7, bom voo. Ato. Nomeia porção 04, autorizado, chama o táxi. 2-0, chama o meu táxi na 3-2-0-0. Para o tempo. Afirmativo, vai cortar para a girar a base, 2-0-0. Então, 2 mantém o nível 04-0, autorizado, a chegar a bomba. 2-5-5. Declaração para o sequenciamento. E a esquerda, sua 350, o limite serão 10 mil na cor. Jogando base, está embaixo travado, 0-8. 0908, tá? Sendo ajustado, autorizado toque arremetida pista no 0, vento 090 graus, 179. Digo, tá cometido no 08. Para 2 mil pés, o time tem Salvador 1014, Libra Jet Taxiway para 10, informe estabilizado no localizador. Autorizado 2000, ajustado 0014, informará estabilizado que ele é Taxiway, o HLM-620. Agora pronto, Oceaneiro 6254, tem que ser a nave nacional. Gente, Oceaneiro 6254, após a passagem do P3 da Força Aérea na final, autorizado a linha manter pista no zero. Após a passagem do P3, a linha manter. Autorizado o toque invertido a pista no 0, no 00 graus, 179. Tráfico Salvador, azul 2788, ciente da Mike, solicita autorização de tráfego. Azul 2788, Mike confere, autorizado Paulo Afonso, nível 170. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciano, transponder 5047, controle Salvador 120.8. Gente, autorizado Paulo Afonso, 1-7-0, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Momo. Depois Froti, transponder 5047, controle 120.8, azul 2788. Azul 2788, correto, cotejamento. Pode quando pronto para o chubé de funcionamento. Reporta pronto, azul 2788. Salvador, você está em desenvolvimento, pronto para o táxi com 3 horas de autonomia, alternando João Pessoa. 5-1 agora. 5-1 no 3 horas, João Pessoa, livre o táxi via Índia, pronto, espera no 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1014, 3296. Somente confirmando a saída copiada, Momo passa por Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogibo e após prossegue Froti. Afirmo, azul 2788. condições de realizar a fase curta devido a sequenciamento para pouso na 1-0? Afirmativo. Sente autorizado fase da frequência, visto 1-0, reporte na final. Pode parar. Canal 6254, decola 1-4, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia. Então, 3219, pode estar dando 0, pronto. 6254. Canal 6254, contato radar na decolagem, subiu uma antena de voo 310, posso usar 2010, beleza. 3000, Vandoleda. Subindo para 360, 6254. Base, né, cara? E aí, Felipe 08, continue agora de Felipe. Abaixa lá. Zulu 771, redução de velocidade para 1809. 1809, 2771. Localizador 6320. Chama 320, complete a próxima CLS e chama tudo Salvador em 198, próxima 900. 218-900, muito obrigado, até daqui a pouco. LD771, LVLS, separa 2003, altímetro em Salvador no 014, informe estabilizado no localizador. 2000 autorizado, procedimento, reportará 2771. 189. Só para informação, o helicóptero está bem onde o senhor fez a base. Olá, Golf Victor, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0-4. Salvador, 1-0-8, boa tarde. Tá, eu vou me escutar. Uma boa tarde, CNM 320 ILS, pista no 0. CNM 320, boa tarde, ajuste no 014, continua a aproximação, radiação de pouso, informo helicóptero aqui em SPACE, o parque de posições 93 para aproximação. Poderia informar a posição novamente? A direita, próximo ao parque de posições. Ok, CNM 320, temos que ter aqui na nossa proa praticamente, a 900 pés abaixo agora. Hotel Romeo Golf, na escuta? Tá na escuta, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, libera a área, prossiga para o Pó de Itapuã devido à aeronave em aproximação final, bônus 0. Tá, sente da mesma, mas já está liberando o Hotel Romeo Golf. Estamos recebendo a 500 pés, confirma a estúdio? 500 pés, né? Ok. Olimpo 08, tocou RMC ao 17, curva à esquerda, esperado do vento 1500 pés, aguarda para girar baixo. Concorra à esquerda, 1500 pés, 08, e confirma a informação do companheiro aí, pegou o TCAS, o tráfego bem próximo à reta da final. Entendi. Chalé 6320, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 199. Ele pouso, Chalé 6320. No localizador, seu campo à vista, 2771. Azul 771, completa aproximação e reto e chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa. Negativo devido a sequenciamento de mais aeronaves para 1-0, mantenha fora o aguardo. Ok, se autorizado, permanece na presente posição. Nada bom. Chama 315, essa é a minha indicação, deixa eu manter um nível de voo 050, cruzado a chegada à mão. 255, deixa eu parar 2 mil pés, liga LS, última entrada em Salvador permanece na 014, informe estabilizado no local liberador. 255. Direita, limpo 08. Nós atendemos Salvador, confirme o seu B, passarei 2230. 60 a bordo, 60. Passarei 2230, livre o táxi via Pachum, Índia, ponto espera pistão no 0, transfere a torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 014. Pachum, no Índia, ponto espera 18,95, 1014, passarei 2230. Júpiter de separa 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-4. Vamos fazer do agora, detectando, vai ser com 3 mil, amigo. Gente do tráfego 2771. Pochilé 6320 no solo, aos 20, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Pode levar 21, obrigado. Solicita táxi de BD de 63, autonomia 4 horas e 30, alterando o Maceió. O Azul 2788 dará passagem ao ATR da Passaredo, está que sendo ponto espera. Após, agora o mesmo se encontra através do portão 05, siga o mesmo até o ponto espera para o somo 0, quando lá chame a torre em 118 decimal 95, Azul 2788, ajustado em 1-0-4. Técnica de Passaredo. Para aproximar 1-0, então 1-8, que são analistas, ajuste 1-0, 1-4, ajuste 2-4-3-2. Olá, boa tarde, o GNM 320, livrou na pessoa. O GNM 320, taxi, Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 320. 0-6-0, cruzando a chegada da Mária. 0-6-0, Mária, tá? Visual 255, compete aproximação LS e chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. Visual 95. Negócio Vitor, livre aproximação, lixo de redução e agora já referência das comunicações. Isso, gente, mandei para ele. Está livre de e agora já referência das comunicações, ao meu Negócio Vitor. Cruzando 4-4, redução de velocidade para 2-3-0. Vai entrar, não pode falar. Nada, velho. 508, Supercut novo 360, com curva pela direita, aguarde novas instruções. Seria, Matheus, se tudo interessa a carro do vento, realiza 360. Pode ficar nesse tipo de foda. Afirma, 508. Salvador, boa tarde, Rua 255. Rua 255, boa tarde, ajuste 1-0 no 4. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, helicóptero a 510, à sua direita, sem interferência com a sua aproximação. 7, eu vou usar 1-0-255. O Xené 6326, prossegue Juliette, gate 1-1, no através do portão 08, siga o follow-me. Confirmando, 6320, vai pro Juliette 1, ingressando Juliette no 1-1, no 08, segue o follow. Afirmo, Xené 6320. 1-1. Direita, salve Salvador 2-1. Salvador Azul 2771, livrando a sua escuta. Azul 2771. Prossegue, táxi Alfa, quilopate 33 Lima, é a prevista. Alfa Kilo Parte 3, 3 Lima, Azul 2771 Gato. Chat, informe na turbina. Pouso no zero, vento no 00 graus, no 79. Pouso na 1, 0, 2, 7. A pergunta do Paulo. Pouso na 6320, confirme? Ah, não tem nenhum Paulo meio aqui não, só tá do ar com o balizador. Configura o balizador, o Xena 6320. Hoje é 6320, manda a presente posição. Pode ser. 304, completa redução de velocidade até 2109. 2109. Ô Salvador, bom dia. Esse é o voo 1867. 1867, aguarde o cópia, por gentileza. Aguarda. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 100 graus, 179, informação de tráfego, helicóptero a 500 pés, mantendo espera à sua direita, sem interferência com a aproximação. Direita, centro, limitando, embaixo para lá. Ok, seguiu o validador, muito obrigado. Salvador, boa noite. Gol 1255, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, Juliette. Olimpo 08, ao completar 360, ingresso de perna do vento, aguarde para girar a base. Para a perna do vento, aguarde para girar a base. Passarelo 2, 231. Passarelo 3, não desça para o 070. 070, 2231. Canal 315, livre elétrico, que foi para no zero, isso para 2.000 pés, voltímetro caminhonete no 04, informe estabilizado no curso do localizador. Livre 2.000, na projeciona, autorizado elétrico, que foi no zero, informa estabilizado os indicadores na 315. Canal 41, isso para 3.000 pés, voltímetro em Salvador, 10014. Para 3.000 pés, 1141. Gol 1867, cópia? Mas conta pra filha. Gol 1867, está autorizado Brasília, rota Pedro Luna 7. Malba, Pedro Luna 7, Apino. O nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saída árvore e leste. O transporte 5030, controle Salvador no 20, decimal 8. 2230, autorizado LR, mantente no zero. Ali, mantendo a 0, 2230. Primeira curva direita, saída árvore, transição elefa. 5030, transponde o controle 120, decimal 8. Está no portão 7, ciente da Mike. Gol 1867, o cotejamento correto, reporte fundo campo, corpo Chibete. Tamo nessa. Salo Salvador, 121, decimal 1. Salvador, azul 2728, próximo, pode ser dar uma ideia. Azul 278, mantenha a ponte espera, estamos zero. Mantenha a ponte espera, Azul 278. Chegando base, Olimpo 08. Gente, a base está livre, Olimpo 08. Guarda lá. Passarido 2230, autorizado decolar, pista no 0, vento 100 graus, 179. Decolar estabilizado no 0, 2230. India Fox Mike India, Falcon Notification, clear on path arrival, report right for 10. Instruções da infra-aero, prossegue para 2 Lima. Mike India, clear on path arrival, report right for 10. Report right for 10, you're clear on buffer level, Fox Mike India. So I follow the bus arrival and we are standing by for the check. Full set lock. Then, change the pattern of Sega or Link was double. No 4-4, subutilação para o sequenciamento de tráfego, mantém presente e terá como limite localizador. Mantém a pro limite localizador. Esse é o no LAC de ILS 13, chama 0, chama 3, 1, 5. Chama 3, 1, 5, complete a aproximação LS e chama tudo Salvador em 1, 1, 8, do final, LAC 5. 3, 2, 5, 6, Salvador, passarei o 2, 2, 3, 0. Passarei 2230, contato radar na decolagem, super via árvore para 1-80. Via árvore para 1-80, sente 2230. Isso até 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-4, está preso 1-4-4. 3.014 graus. Chame 1-4-1, separa 2 mil pés, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Comarinha estabilizada, DF2000, Ocean, pelo 4-4, era necessitar o curso do localizador, curva esquerda, corrija direita para o 070, chama estabilizado, desce para 2 APS. 070, reportado estabilizado é o 3144. Levar o bolso, pista 1-0-6-6-3-5. 0-6-5, controle Salvador, 1-2-0-8. Para C3805, após confirmando, somente confirmando. Prossegue Dael, passa por Leda e após Motiva. Dael Motiva, sou em Salvador em 1-8, decimal 95. Xenem 1-4-1, boa tarde, ajuste 1-0-1-4, continue a aproximação número 2 para pouso. Continua o número 2, 1-4-1. Só para mais para a bosta, estacionado do 2000, está a 40 milhas de Salvador, ele procede de Olindina. Alô, esse é o Gol 867, portão de número 7, solicita pushback e acionamento. Informação, livre LS, chama todo o Salvador em 118, decimal 95. 1895. O Mike Bravostas do controle da frente. Só. Oxalé 6315, no solo 34, direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 21, ou Oxalé 6315. 23144 está 4 milhas de deserto, estabilizado. Chão 3144, continua a aproximação, número 2 para pouso. Taxi de alta para a parte de Juliette. Gente, alta, repórter, Juliette, metrô. 189. Ele pousa hoje, né? Tem a 1 4 horas. Estou falando com o Fox Lima, entrando em regra de voo visual. Estou aqui através do Beto do Santo, informando através do farol da barra. Romeu, Fox, Lima. 2-2-3-1, livre LF, de separa 2-3, altímetro em Salvador no 0-1-3, informe estabilizado no localizador. Informe estabilizado, 2-2-3-1. Controle Salvador, passarelo 2-2-3-0. Possível. Utiliza coordenar para hoje, vitória da conquista, senhor? Aguardo. Aguardo, grato. Chão 3144, continue a aproximação, informação de tráfego, helicóptero a 500 pés, sua direita, mantendo espera sem interferência com a aproximação. Aqui não tem tráfego aqui. Vou voltar no agora? Tá, a próxima fala Itapuã, já vai retornar para Inimar. Está autorizado na retaguarda do tráfego nacional do Tal Visual Comando. Está autorizado o cruzamento do eixo à retaguarda do R2AB nacional, reporte livre no eixo. Informo o helicóptero da Força Aérea mantendo espera. Quais são? P3 da Força Aérea mantendo espera 1500 pés do nosso. Ok, está ciente do mesmo, vai na retaguarda e informará livrando o eixo até o valor. O Chalé 6141, no solo 37, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 1867, 3 horas 21 de autonomia, alterna com fim, IOB 183. Pro táxi via Pátio 1, Índia, Ponte Fera, Torre 118, décima 95, ajuste altímetro 10013, gol 1867. Segue Pátio. Índia, até o ponto de espera na sua escuta, alterna 1895. Obrigado. 6305, antes da direita. Chalé 6315, de passagem ao Boeing da Gol, taxiando do ponto de espera para o Sonogero, após ingresso de Juliette, portão 03. Ok, após a passagem da Nave da Gol, prossegue para o 03, né? Alô, boa tarde, 6141 na aula. O Chalé 6141, no táxi de Alfa, reporte antes da passagem de Juliette. Azul 2788, autorizado Alinhar e Manter, vista no zero. Autorizado Alinhar e Manter aqui, Azul 2788. Salvador é uma frente. Ajuste agora 1013, desce na malha até o 010, Chalé 6223. 232, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Será 121, 121. Terra o meu voo, já livrou o 810. Gente, eu terra o meu voo. Segue em Rimar, pouso por conta e risco, vento 090 graus, 149, recorte no solo controlado. Reportará no solo controlado, hotel no negócio. Passaredo, correção, azul 2788, devido à aeronave da Força Aérea mantém espera setor norte a 1500 pés. Após decolagem, mantém a proa atingir 2500 pés. Ciente da matéria proa até 2500, azul 2788. Autorizado decolar, pista no zero, vento 100 graus, 159. Vamos autorizar a decolagem, pista no zero, azul 2788. Alava Palm, Mike, Golf, Mike, motor Salvador. Confirme para o solo. Alava Palm, Mike, Golf, Alfa, confirme. Mike, Golf, Mike, confirme tipo de equipamento. 2231 estabilizado. Passado 2231, complete yield execution, na cruz da grossa, 718, 1995. 289, chefe, boa. Alveia Fox Lima, mostra as solicitações visuais, você pode ser eleito do Sul. Bom dia, voo 1867, mantém a ponte férrea, pista no zero. Tá bom, sim. Seu equipamento para subir para o avião. Seu tipo de equipamento. 231, boa tarde, estabilizado. Boa tarde, passarelo 2231. Ajuste no 013, continue a aproximação, repaixa externa. Bota lá. Azul 2788, decola os 41. Chama o controle Salvador 120, décima 8. Salvador 208, grato. Papatão Romeu Golf Victor, é o solo? Vai tudo, Golf. Confirme se já estacionou? Quente. O TAN 3805 está autorizado. Se tiver estacionamento, reporte o táxi. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, cópia. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, autorizado Cairo Lorenzo, no 1000 pés, decola 17, primeira curva direita, corredora cheque. Acione no transponder 0160, controle de Salvador, 120, décima 8. Fechando minha 2DM, até o PCBS. Chegado. Delta India, Fox Mike India, descendo 2000 feet, KPI, QNH 1013. Zero 013 down to 2000, the line is 20. Mike Wolf, Mike, confirm me, Rádio Altitude, Salvador. Zero 013 down to 2000. Papatango, Vitorinha, Juliette, chame agora a torre em 118, decimal 95, onde o shortinho foi no 013, para acionamento táxi. Chinema 141, após o Airbus da TAM finalizar o pushback no 05, ingresse para a exposição. Após o TAM finalizar o pushback, confirma a posição também a 141? A posição 05. A própria nossa planejamento ele vai puxar até o classificado? Afirmo. Vai ser pronto. Fox Mike India, sua de IOBS X-Ray 1A10, report established. IOBS X-Ray 1A10, call in X-Ray 7A10, Mike India. Mike, Golf Mike, report a 1.5 mil de segundos. 1867, após passagem da TR da passageira que pousa, autorizado ali a manter pista no zero. Após a passagem da TR, está autorizado ali a manter carteira no zero. Gol 1867. Arizona, poderia confirmar o vento? Vento 090 graus, 169, passarei do 223, mano. Confirme, senhor. 090 graus, 169. Certo. Lâmina 226, a deita via para 2000 pés, ajuste 903. Tá confirmando isso também rimar para a Feira de Santana? É que o meu alvo autorizado, Feira de Santana, 506, decola da Enrimar em coordenação com a torre, prossegue com proa norte, acione 0132 no transponder, 120.8, controle. Mike Romeu Alfa, confirme o POB. 02 a bordo. Chame a torre em 1182.95, ajuste o time para 0.3. Mike Romeu Alfa. Situação, faça situação. 0.1. 1.2.1, 1 na direita. Barro do Fox Brasil. Salve, Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, no reporte antes da Juliette. Da Juliette. Agora na terra do vento, leva a longa e agora abre na barra. Oi, Salvador, cordial, boa tarde. Papai Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Então, meu professor Lima, boa tarde, ajuste no 03, vento do aeródromo 100 graus, 179. Prossiga para o Itapuã, reporte. Vamos lá. A mesma dica, reporte lá para o Itapuã, exceção do Rubio Fox Platinum, foi direto para o Pato 50 BTA. Esse é o meu professor Lima. Gol 1867, autorizado a decolar a pista no 0, vento 100 graus, 179. Decolagem, cabeceira 10, gol 1867. T04, qual a autonomia alternativa? T3805. 03805, livre o táxi via Patium Range, ponto espera com 0 torre 1.18.95, ajuste o tipo 0.03. Vai passar o farol de Itapuã, Romeu Fox Platinum. Repetindo o meu professor Lima, mantém a espera para o Japão, reporte visual com a aeronave, Bravo Eco 9 Lima, na final no Zé. Bom, Matheus, mantém a espera no setor, depois terá visual com a visual com a aeronave, com o Bravo Eco 9 Lima. Gente, mantenha o setor abaixo do centro. Aguarde. Então, alô, Delta, eu vou fazer aqui, tem established na LS 121. 1093. Quanto a CPI a mais para o... Mike Golf, Mike, reporte, estreada. Decola os 47, chama controle Salvador, 120, decima 8. 208, obrigado, bom dia. Aumento, papá, Mike Golf, Mike. Cruzando 1700, arbórica dessa. 1867, contato com a banda falar de Subazor, saiu da água, para nível 360. Até o 360, alguma chance de voar Elepa? 1867, mantém a pista do freio. Lateral perfil. Xanem 226, autorizado IADS X-Way, reposta estabilizada. Autorizado IADS X-Way, estabilizado 6226, dá o Xanem. É o meu Foxtrot Lima, está autorizado para seguir direto parte 5, a retaguarda do tráfego, agilizando. Reporte solo controlado, vento 100 graus, 169. Agilizando, reportando a solo controlado, Romeu Foxtrot 17, retaguarda na Equatorial. Bonito 08 autorizado a girar a base, aguarda a direção de toque remetido. Girando base, aguarda o Bonito para toque remetido. Bonito 08. Romeu Golfe Victor, na Lima, chame a torre, 1895. Autorizado a Lima, 1800. Delta India Fox Max India on the ground at 50 turn right, call Salvador ground 121.1. 121 and to the right, that's what I need. Olympus 08, informo helicóptero prosseguindo para pouso direto no pátio de aviação geral, Alpha CA 50 à direita. Aguarde instruções, continue aí. Curso final, Pátio de BTA, Romeu Fox para cima. Romeu Fox para cima, pouso a critério, vento 100 graus, 179, sai forte no solo controlado. Só 3805, autorizado decolar, pista no zero, vento 100 graus, 179. Lembrei, iniciando no 03805. Oi, Romeu Golfe Victor, na linha da questão, para a Baixão. Agente Romeu Golfe Victor, autorizado táxi via táxi Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec para cruzamento. Victor India, direito, autorizado alinhar e manter pista no 7. Olimpo 08, autorizado, toque remetido, pista no 0, vento 100 graus, 169. Fox Mike Indio Ground. How many minutes you stay here in Salvador? We just refueling, pay the landing fees, and then we are off to Rio. Roger that. Only refuel. Report for Juliet. Quanto é o Salvador? Alex, aqui o Golfo Mike, chama a sua Salvador na frequência 118, desse 95. Ele toma a sua Salvador, ele está com o Mike, Golfo Mike, informa que não recebo o modo chat. Ok. Vitor Índia Juliet, pode estar para iniciar. Vitor Índia Juliet, pode iniciar? Mais boa tarde. Vitor Índia Juliet, você vai de imediato?